Essa aqui é oferecida ao prefeito Flávio do Teté. Não posso ficar nem mais um minuto sem você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem e sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar sem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Eu perder esse trem e sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Vascarindudu, vascarindudu, vascarindudu. Não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto com você. Eu sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Eu não disse, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Paz, paz, paz, paz, paz, paz. Paz, carigudu, paz, carigudu, paz, carigudu, paz. Paz, paz, paz, paz, paz, paz. Saúde! Paz, carigodô, paz, carigodô, paz, carigodô. Muito obrigado, a banda Era Só o Que Faltava nesse primeiro Festival da Cultura de Alto Hongar, realização da Secretaria de Educação e Prefeitura de Alto Hongar. O novo Trabalhando com o Povo, o prefeito é Flávio do Teté. Flávio do Teté.